estrofes, sua voz quase ouço, a meia luz. Sem roupa na cama, meu doce vazio, vou completando com frases onde a mão não alcança. Sem te chamar, o vento traz teu nome. Eu me pergunto se isso faz sentido. Você me toca e me toma, como onde eu mergulho. Sem mim eu me perco, não quero saber mais a superfície. Seu vale vem me atrás. Você tem um gosto de mar, você tem um gosto de mar. Quero me afogar no oceano e ser barco à deriva nesse corpo seu. Você tem um gosto de mar, bem que te quero demais. Viver a vida como embarcação, teu corpo é meu mar. Eu queria tanto que o futuro fosse agora. Me leva, me jogo, eu jogo, me afogo, ignoro o perigo. Tô até perdendo os sentidos, flutuando.